Fase 4. Casar eu posso até casar. Agora que eu vou continuar solteiro, meu vaqueiro vai chorar. Isso é fase 4, piseiro estourou, meu velho. Mas se eu casar, é do mesmo jeito. Eu bato aliança, mas vivo solteiro. No meu paredão, só toca piseiro. Cartão fidelidade de vários puteiros. Pras novinhas open bar. Elas sobem, elas descem, elas não param de dançar. Os parceiros estão cercando, vai rolar a pegação. Eles vêm com black label, elas vão com gin na mão. É festa no cabide e eu não sei o que vai dar. Já separei meu quarto, só novinha entra lá. Mas se eu casar, é do mesmo jeito. Eu bato aliança, mas vivo solteiro. No meu paredão, só toca piseiro. Cartão fidelidade de Vasco. Portão do Arrocha. Que solinho é esse? É fase 4. Piseiro estourou. Bota pra dançar, rapaz. Mas se eu casar, é do mesmo jeito. Eu boto aliança, mas vivo solteiro. No meu paredão, só toca piseiro. Cada fidelidade de vários puteiros. Dia festa pras novinhas open bar. Elas sobem, elas descem, elas não param de dançar. Os parceiros estão cercando, vai rolar a pegação. Eles vêm com black label, elas vão fugir na mão. É festa no cabide, eu não sei o que vai dar. Já separei meu quadro, só não via entrar lá. Mas se eu casar, é do mesmo jeito. Eu bato aliança, mas vivo solteiro. No meu paredão, só toca piseiro. Fidelidade de vasco inteiro. Mas